A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Esta é mais uma daquelas edições que um ouvinte, além de sugerir um tema, ele acaba se empolgando e manda a história por completo. Uma bíblia, eu diria. E o que achamos muito bom, né? Porque nos poupa muito trabalho. O ouvinte em questão é Wilson Inácio, lá de Londrina, no norte do Paraná. E ele começa o e-mail mais ou menos assim. Os anos 80 foram dominados por uma gama de famigeradas tribos urbanas, onde perambulavam pela cidade punks, darks, metaleiros, o pessoal do hip-hop, os skatistas, a galera do dance music e afins. E todas essas incontáveis hordas de adolescentes espinhentos, vulgo tribos urbanas, apesar de ideologias controversas típicas da juventude, uniam-se no modo de se expressar e o seu objeto de desejo nada mais era do que um muro. Todos tinham a necessidade de deixar a sua marca, como se dissessem, nós existimos em algum lugar dessa metrópole. Walter Rezende, hoje nós vamos falar das pichações do século passado. Então, né? Oi. O que tá fazendo aí? Oi. O que tá fazendo aí? Uma obra de arte aqui, que eu sou pintor de obra de arte. No meu muro. Eu não quero saber, desce daí. Não, mas qual é o problema, meu? Desce daí. Qual é o problema? Desce daí. Você acredita que eu nunca tive coragem de pichar um muro? Não, nunca. Eu sempre zelei pelo privilégio de ter o corpo livre de hematomas criados ali por um ou outro policial em fúria, que era bem comum na eu época. Engoli umas três, umas três válvulas. Três válvulas, manja? A pontinha do calado. A polícia fazia você engolir válvula, cara. A única vez que eu pichei alguma coisa foi no muro de uma creche lá perto da minha casa. Guarda da noite da creche nunca estava lá no posto de guarda dele. Aí uma vez eu fui lá e pichei. Cadê o guarda? Foi o meu maior ato de vandalismo da minha adolescência. Mas tinha um cara que eu conheci ali em 1987 que tinha uma gangue chamada Cérebros Atômicos. E certa vez a polícia pegou o cara, cortou o cabelo dele com uma faca e fez ele comer o cabelo. Veja você. Cara, e é engraçado porque às vezes a gente usa a boca ali em um ou outro lugar, né? Meio que velocidade, né? Isso já fica... Dá uma engasgada, né, engasgada, já é incômodo. Imagina se engolir toda a cabeleira. Mas vamos começar então a história do Wilson. Abre aspas. O que mais me chama a atenção é a diversidade da capacidade cognitiva dessas criaturas, os pichadores, no que diz respeito à nomenclatura das tribos. O Wilson, da próxima vez, se eu use termos mais simples, viu? Porque só deve ter uns três ouvintes que sabem o que é cognitividade. E olha lá, a gente não sabe, inclusive. E segue aqui. Então tínhamos gangues com nomes de SOS City Gang, Suicidal Bikes, Quinto DP, The Ratos, R10. Eu tinha uma que eu nem vou contar, da minha banda, que usava seu apóstrofo S para expressar plural. Como éramos inteligentes. Gente que usa disque pizza com K. Diz que nem existe essa palavra em inglês. Todas essas pessoas desciam por trás do busão. Vamos explicar que em São Paulo se subia por trás e descia pela frente, né? Era uma coisa diferente, depois mudou e tal. Tudo isso pra não pagar a passagem, a fim de obter uma grana pra comprar spray. Certo dia vi na Paulista um cara grafitando um muro. Era o grafiteiro Maurício Vilaça. Enquanto ele grafitava, pensei, vou comprar um spray também. Ah lá, a vida dele começou a ir pra merda depois desse momento. Aí chamei alguns amigos, o Fábio, o Traíra, o Ronaldo, o Let's, o Bifes e o Deco. Resolvemos pichar a famosa Ponte do Socorro. Ponte essa que um famoso pichador chegou primeiro e usou todo o espaço, né? E depois ele arrancou a escada pra ninguém mais subir. Do jeito que o Wilson fala, parece que a gangue dele se sentiu prejudicada, né? Porque que não ia poder depredar. Depredar também. Continua. Então estávamos tentando usar uma corda quando de repente a polícia chegou metendo bala pra tudo que é lado. Ui. Apenas o Fábio conseguiu fugir no estilo Matrix, desviando das balas. Será que ele se jogou no rio? No rio Pinheiros? Nossa, coragem. Acho melhor morrer de tiro. Resultado. Os policiais nos amarraram com uma corda, fizeram a gente de tapete e o mais humilhante, tivemos que cantar Hilari Hilariê da Xuxa. Imagina no meio da rua, todo mundo passando e eles rebolando lá. Resultado, muitas horas de canseira na cidade de Dutra e depois libertados. E ainda entramos como heróis numa danceteria quase na frente do DP. Vejam vocês. A partir daquele momento, resolvi seguir a carreira nas artes visuais. O ouvinte Fábio Fernandes, que já colaborou aqui conosco, nos enviou mais uma história. Em 1987, eu, no alto dos meus 14 anos, fazia o que alguns poucos garotos faziam. Escutava Dead Kennedys, andava com um saudoso skate Costa Norte Série 1, tinha uma franja na cara, lembrando que ali nos anos 80, ter uma franja na cabeça não era sinônimo de dar o bumbum, né? O Walter tá falando isso porque ele tinha uma franja, mas ele fazia isso também. Não, fazia não. Continuando aqui. Numa bela tarde, saí para estudar, levei na mochila apenas uma lata de spray Color Gin, coisa que outros dois amigos punks, né, da sala também fariam. Depois da aula, fomos pro bar beber algo. Caramba, com 14 anos. Ué, pode ser uma tubaína. Após algumas coisas destiladas, não, Alexandre. não era tubaína. Resolvemos que iria deixar nossa forma de protesto nos vagões dos trens de Santo Amaro a Osasco, com gente e tudo mais. Resolveram pichar com os vagões lotados, pois éramos punks, e aí você sabe, punks not dead. Acho que era o nome da gangue dele. Lembro que na próxima estação, grande parte dos passageiros desceram e nós continuamos. Por ser punk, eu não curtia a religião. Percebi que alguns dos passageiros também não tinham nenhum apego, né, à divina providência, pois cometeram o pior dos pecados, a caguetagem. Que bom. Então o povo desceu. Alguma dona avisou a segurança da companhia de trem e um pouco antes do comboio ali chegar na estação, eu resolvi pichar a famosa Punk's Not Dead. Terminei assim que as portas se abriram e percebi que aquela frase era um tanto quanto mentirosa, pois um segurança, que era um misto de Mike Tyson com usuário de crack, deu um murro tão forte em um dos meus amigos que até hoje ele deve estar afastado pelo INSS. E em segundos eu percebi que alguns daqueles simpáticos seguranças me arrancaria dali com toda a delicadeza do Chuck Norris, nos levando para uma sala, aí por entre parênteses, nem precisava levar, pois no trajeto eles já foram apanhando como cães. Que por nosso azar estava sendo feita a troca de turnos, então simplesmente a sala estava lotada de matadores de aluguel. Ficamos ali como sparrings de assassinos metidos a rambo por uma hora. Diz que teve um sujeito, Alexandre, que até pediu pra esperar ele terminar a marmita. Porque ele queria espancar os três também. Quando a carnificina terminou, voltamos para Santo Amaro e esperamos ser atendidos na Santa Casa até que os açougueiros de plantão deixassem nossas caras com o mínimo de traços humanos e capaz de produzir alguma palavra. Quando eu cheguei em casa com a voz do Stallone, a minha mãe percebeu os hematomas pelo corpo. Ela perguntou o que tinha acontecido e eu respondi que era um jogo de handball. Que eu havia participado. Queimada. E até hoje, ela deve imaginar que o handball é uma modalidade medieval, né? Uma justa, talvez. Ou um pré-UFC, né? Que rola hoje em dia. Nessa, eu me fodi. Mas as pichações ainda me fariam correr 5 vezes de balas, mais algumas surras da tropa de elite municipal, um espancamento numa sala escura do Morumbi Shopping e uma breve noite na Febem, tudo pago pelo Estado. Eu não sei como eram nas outras cidades e tal, mas São Paulo sempre teve muita pichação. Inclusive, hoje São Paulo é considerada a capital mundial da arte de rua, né? Da arte de rua, porque muitos desses pichadores aí do século passado se transformaram em grandes grafiteiros. Um deles, o Juneca, que é um cara que eu acho que o Juneca chegou a pichar toda a cidade de São Paulo. Ele pichava com Pessoinha, não era? Isso, era Juneca e Pessoinha. O Pessoinha deve ter morrido por balas e o Juneca virou um grande artista. Imagina o que aconteceu. Tinha também o Cão Fila. Tinha um cara, inclusive, que se candidatou aqui em São Paulo, não sei se é vereador ou deputado, que era o Carlos Zadão. E esse cara picha até hoje, não picha? Eu não sei, eu acho que tem uma equipe de pichadores pra ele. Se você desce pro litoral paulista, em muitos lugares tem lá, Carlos Zadão passou por aqui. E lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86, para dar um joinha na nossa fanpage lá no Facebook. Faça como o Wilson lá de Londrina, mande sugestões para o nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Fale com @agentinho86.com.br. O Alexandre, na escola, um dos valentões, também foi para a Febem por conta de pichações. Ah, veja você. E ele ganhou alguns inimigos atrás das grades. E sabe o que fizeram com ele? Fizeram a força, of course, uma tatuagem, sabe? Com agulha. Sim, e tinta de caneta, tipo de caneta, Vicky, claro. Tatuaram um caralho gigante nas costas dele, cara.